ligou no 8816. Sua identificação, desça e mantenha a altitude de 2000. Aguarde procedimento ILS X-Ray, pista no 90. Ajuste no 0 no 4. Vou no 8 no meio. É, nós aqui sabendo que o VOR está inoperante, estamos recebendo, inclusive, com a identificação. Vou verificar junto à torre, gol no 8 no meu, obrigado. Gol no 896, chame Recife na frequência 12685, alterna 25.45. Gol 1896. 12685, alterna 2545. 1896, bom dia. Viagem. Torre de Salvador, Tango, Mike Bravo. Bravo, prossiga. Solicito autorização para reboque da remota 12 para o Finger 8. Tango Mike Bravo, da remota para o Finger 8, autorizado, mantendo o escudo constante, reporte ao término, Tango Mike Bravo. É isso aqui, obrigado, repórter. No 8 no meio, controle voltando. Na escuta. É, segundo a informação do nosso ativo, acho que houve um equívoco aí, é o NDB que está fora, ok? Ah, ok, muito obrigado, hein? Nada, obrigado aí, disponha. No meio está autorizado, é o final do procedimento LS. Autorizado, final do procedimento LS, 18 meses. Autorizado, avistando o Gol 18 no meio. Complete final LS, chame agora a torre, 1186, tem bom pouso. Complete final LS, torre 1186, Gol 1816. Torre Tango Mike Bravo parqueado, posição 8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1186, LS, frente checado. Gol 1186, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 070 graus com 079, Gol 1186. Gol 1186, Tango Mike Bravo, ciente, obrigado, bom dia. Obrigado, ok. No 86, no solo 51, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 01 nesta frequência, Gol no 86. Ok, Alfa, Juliette, na sua escuta, até o 01, Gol no 86.